Yeah, apóstolos do rap, nós que faz music. Ela responde, seus da vida no altar. Ela responde, ela pode confiar, ela é responsa. Não é mina de ficar, se tu quer ficar com ela, vai orar pra namorar. Ela responde. Não quero um amor bandido, ela não liga pro que tenho, o que faço e sim o que sou. Sempre na humilde, nessa aí eu dou valor. Ela é responsa, tem caráter, tem moral, beleza encantadora e um jeitinho especial. Essa mina é firmeza, ela nunca te abandona. Não preciso ter toda, só você já tá bacana. A casa e os bens vem como herança dos pais. A esposa prudente tá ligada, é Deus que traz. Vou esperar por ela, foi Jesus quem prometeu. Princesa do Senhor, menina dos olhos de Deus. No culto da igreja, pode crer, ela tá lá. Tá difícil, tô ligado nela, pode confiar. Ela é mulher, de verdade, tá ligado como é. Não dá uma de Dalila, se espelha nas estrelas. Ela responde, usa a vida no altar. Ela responde, ela pode confiar, ela é responsa. Não é mina de ficar, se tu quer ficar com ela, vai orar pra namorar. Ela responde, pôs a vida no altar. Ela responde, nela pode confiar, ela responde. Não é mina de ficar, se tu quer ficar com ela, vai orar pra namorar. Os moleque fica louco, os moleque pira quando vê ela passando e carregando a Bíblia. Não entende, né? Só de olhar te conquistou. Nem tenta chavecar, ela é princesa do Senhor. Ela honra e representa a verdadeira mulher. Ei, crente galanteador, ela não cai no seu migué. Não tem dinheiro, carro, nada que tu compra. Não é interesseira, ela é mina responsa. Enquanto a dona banda dá em troca de favor, ela tá se guardando e esperando no Senhor. Mina de caráter, de personalidade. Ela é responsa, ela é mulher de verdade. Exemplo onde passa, em casa ou na escola. Na igreja é conhecida, mulher virtuosa. E ai de quem tocar em um só cabelo seu. Lá do alto ele vê, mina dos olhos de Deus. Ela responde, usa a vida no altar. Ela responde, ela pode confiar, ela é responsa. Não é mina de ficar, se tu quer ficar com ela, vai orar pra namorar. Ela é responsa, pôs a vida no altar. Ela é responsa, nela pode confiar, ela é responsa. Não é mina de ficar, se tu quer ficar com ela, vai orar pra namorar. Aglomerou, as esté tomou de conta. Dalila que não cola, que é só mulher responsa. Se tu vive no errado, sempre mal falada, Deus quer casar contigo e te fazer muito amada. Esquece aquela mina que tu chama de amiga, que sempre te convida pra tomar uma cervejinha. Que quando tá no bar até sente alegria, mas quando chega em casa deita e chora sozinha. Esquece aquele cara que fez papel de moleque. Em Cristo tu recebe o valor que você merece. Ainda tá em tempo, resgate o seu valor. Dalila, nunca mais seja princesa do Senhor. Não esqueça, nunca é tarde quando é pra melhorar. Faça a sua parte e põe a vida no altar. Mina, pode parar, se tu gosta de ficar, vai acabar ficando quando Jesus voltar. Ela responde, usa a vida no altar. Ela responde.